Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia, amigos e amigas que nos acompanham no programa Visão Espírita. Ontem eu tive a oportunidade de encontrar com uma senhora que estava distante da gente porque nos ouvia só pelo rádio. Veja como nós ainda precisamos divulgar a nossa rádio pela internet. Neste encontro com vocês hoje, o meu convite é que divulguem a nossa rádio para as pessoas da sua convivência, aqueles que você já até acredita que nos ouve. Fale outra vez. Às vezes a pessoa não tem acesso à tecnologia como a gente já teve, ou não tem tanta familiaridade em baixar um aplicativo e nos ouvir. E nesta sintonia, neste pensamento de bom dia, nesta manhã, que ainda é do nosso verão, mas com um ventinho gelado, gostoso, uma manhã agradável desse domingo, desejo a todos vocês um excelente dia e um excelente programa. Para a nossa reflexão inicial, eu trago um pequeno conto do nosso amigo espírito Irmão X, na psicografia de Chico Xavier, do livro Pontos e Contos. É o texto número 12, e ele fala assim: A Árvore Divina. Ante nossa acalorada conversação para definir o testamento de Jesus Cristo, o ancião de olhos lúcidos, complacente e humilde, esclareceu: O Evangelho, meus filhos, pode ser comparado a uma árvore divina, produzindo sementes de vida eterna, sustentada pelo Senhor junto às fontes do tempo. Todos os viajores humanos que se abeiraram dela aproveitaram-lhe os dons de maneira diferente. Adorou-a um sacerdote, colheu-lhe preciosa tinta na seiva e escreveu muitos livros, expondo seus pontos de vista com referência à soberana lei, tornando-se, por isso, poderoso condutor de almas. Apareceu um filósofo e consagrou-se ao exame de suas menores particularidades, pondo-se em atitude de interminável indagação. Visitou-a um geneticista, que se revelou fascinado pela ofuscante luz de suas raízes, mergulhando-se em estudos complexos, sem cogitar das horas. Procurou-a um pregador de frases corretas e escalou-lhe o tronco, improvisando nele luminosa tribuna em que passou a ensinar o roteiro do bem aos caminhantes. Aproximou-se um pastor e retirou-lhe pequeno ramo que transformou em vara disciplinadora para as ovelhas. Veio um negociante, recolheu-lhe as folhas curativas e montou um vasto empório de remédios tonificantes, adquirindo imensa fortuna. Passou um pintor, contemplou-lhe a beleza e compôs maravilhosos painéis, conseguindo ao vendê-los a prosperidade e a fama. Apareceu um escultor hábil, seccionou-lhe alguns galhos robustos e converteu a delicada madeira em primorosas estátuas que o encheram de riqueza e renome. Surgiu um polemista, anotou-lhe a posição no solo e fez minuciosa estatística de todas as suas possibilidades, de modo a discutir com base sólida as ideias que pretendia oferecer aos semelhantes. apareceu infortunado vagabundo, que se lhe ajoelhou à sombra acolhedora e dormiu satisfeito. Veio um doente desesperado que lhe fixou as flores perfumosas e arrancou-as, ansioso, a fim de obter um elixir de consolação. Cada qual se uniu à árvore preciosa, satisfazendo os propósitos de que se sentiam possuídos. Todavia, embora dessem o máximo de seus esforços à obra do progresso coletivo, em tarefas respeitáveis, continuavam sempre radicados ao campo inferior da vida, atormentados pelo interesse que os ligavam entre si. Eis, porém, que surge um homem diferente, caracterizado por grande boa vontade. Não exibe título algum, a não ser indiscutível disposição à fraternidade real. Admirou com simpatia o sacerdote, o filósofo, o geneticista, o pregador, o pastor, o negociante, o pintor, o escultor, o polemista, o vagabundo e o doente. E após longa meditação, abraçou-se respeitosamente à árvore, colheu-lhe os frutos e comeu-os. Seus olhos iluminaram-se. Fez-se mais sereno, mais forte, mais digno, e em silêncio passou a servir a todos em nome do divino pomicultor. Como persistisse, trabalhando amedigadamente, sem ser catalogado na convenção do serviço terrestre, determinou o mestre fosse chamado discípulo, com vantagens ocultas no céu. O velhinho interrompeu-se nesta hora, sorriu e rematou: segundo reconhecemos, o Evangelho permanece entre nós, em derredor de sua claridade. Porém, toma cada aprendiz o título que deseja. E antes que pudéssemos interpelá-lo para mais amplo esclarecimento do apólogo, fez significativo gesto de adeus e seguiu adiante. E nessa atmosfera de reflexão em torno do Evangelho, eu posso dizer bom dia ao meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes, e é mais um domingo que estaremos passando juntos. E que Jesus nos ampare, que nos ilumine e que nós possamos fazer reflexões maravilhosas acerca dessa doutrina e desse Evangelho. E eu acrescentaria, Alain, uma experiência pessoal, um casal que nós pudemos atender. Ao final de todo o atendimento, ele comprou o Pentateuco Espírita, e aí, no primeiro Evangelho no Lar que ele fez, que foi na segunda-feira, depois do Evangelho, ele assim: vou fazer amanhã de novo. Então, como diz o Emmanuel, semeia e passa, porque cada um vai ter uma reação, né? E essa reação será toda em função do potencial que ele já armazenou. Então, esse Evangelho, nas mãos daquele que esteve aqui como o maior espírito que a Terra já conheceu, ele foi vivido. E é essa vida que ele levou é que nos deixou de forma tão marcante o Evangelho esculpido nas nossas mentes. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos, na manhã de hoje, refletir de forma profunda a respeito de todos esses temas que você está nos trazendo. É a reflexão do Evangelho, eu acredito ser essencial para a nossa transformação moral. Eu ainda me impressiono como as pessoas se utilizam no Evangelho a sua necessidade mundana, tal qual o conto. Muita gente se diz religioso para deixar a sua consciência pesada dentro da religião que frequenta e voltar para a rua fazer as iniquidades que faz para manter sua vida equilibrada de forma financeira. Mas longe, longe da verdadeira, do verdadeiro propósito da nossa encarnação, que é a nossa transformação moral. Bom dia, amigo André, que está na técnica ali, sempre nos ajudando. Bom dia ao nosso amigo Geraldo de Tarso, que hoje está em viagem com a família e vai nos deixar hoje na saudade aí dos seus comentários. Um abraço onde você estiver. Bom, sempre nós trazemos um texto. Estamos agora com o livro Fonte Viva. Separamos textos escritos por Chico, ditados por Emmanuel. E hoje o texto que vamos ler para nossa primeira reflexão é Testemunho. Antes desse texto, eu pediria ao André que colocasse a prece na voz da nossa querida Terezinha de Oliveira. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Muito bem, depois dessa linda prece na voz da nossa querida Terezinha de Oliveira, podemos começar o nosso primeiro bloco do programa Visão Espírita com a leitura do livro Fonte Viva, no seu texto 171, com o tema Testemunho. Pois para isto é que fostes chamados, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que lhe sigais as pegadas. Esse texto está em Pedro, capítulo 2, versículo 21. E Emmanuel comenta: muitos se queixam da luta moral em que se sentem envolvidos depois da aceitação do Evangelho. Em caminhos diferentes, sentem-se modificados. Não mais mergulham nas correntes escuras da vaidade. Não mais se comprazem no orgulho. Não mais se compadecem com o egoísmo, não mais rendem culto à discórdia. E por isso, de alma desenfaixada, por perderem velhos envoltórios da ilusão, reconhecem que a sensibilidade se lhes aguça, agravando-lhes as aflições na romagem do mundo. Sentem-se expostos a doloroso processo de burilamento e admitem padecer, mais que os outros, angustiosas provas. Mas, na sublimação espiritual de o que oferecem testemunho, outros filhos da terra tomam contato com a Boa Nova, descobrindo as excelsitudes da vida cristã e estendendo-lhe a luz divina. Se nos encontrarmos, pois, em extremos desajustes na vida íntima, à face dos problemas suscitados pela fé, saibamos superar corajosamente os conflitos da senda, optando sempre pelo sacrifício de nós mesmos em favor do bem geral. Uma vez que não fomos trazidos à comunhão com Jesus, simplesmente para o ato de crer, mas para contribuir na extensão do reino de Deus ao preço de nossa própria renovação. Ninguém recue diante do sofrimento. Aprendamos a usá-lo na edificação da vida mais eficiente, em frutos de paz e luz, serviço e fraternidade, bom ânimo e alegria, porque, segundo o Evangelho, a isso fomos chamados, com o exemplo do Divino Mestre, que renunciou em nosso benefício, deixando-nos o padrão de altura espiritual que nos compete atingir. Por isso que eu repito sempre, né? Aquele caso que eu conto da minha irmã, que eu coloquei um livro nas mãos dela, ela realmente é muito inteligente. Porque naquela única página que ela leu, ela viu a implicação que teria ao tomar conhecimento de todas aquelas verdades. E realmente é uma luta tremenda por uma razão muito simples. A luta consiste exatamente em substituirmos o homem velho. Imagina você acostumado a muitas práticas e você ter que se desvencilhar daquilo, você ter que jogar fora aquilo que te compraz tanto, que lhe dá tanto prazer, né? Porque a pessoa, quando é fofoqueira, não existe coisa mais gostosa do que ouvir uma fofoca. É, e você, quando percebe que aquilo não é legal, você vai ter que se desvencilhar daquilo. Com o ato de você se desvencilhar daquilo, você vai se desligar de muitos amigos, né? Muitas pessoas que se comprazem com aquilo e encontravam em você um companheiro, né? Um companheiro de jornada. Aliás, nos processos obsessivos, Alan, uma grande parte das coisas que nós encontramos são velhos companheiros. Aqueles processos obsessivos que aqueles companheiros de outrora não se conformam de haver perdido a nossa companhia. E nós não podemos censurá-los, afinal de contas eles gostavam daquilo que nós oferecíamos e estão sentindo a nossa falta. Então é justamente o trabalho que nós temos que fazer. Olha, turminha, eu aprendi uma coisa nova. Me acompanhem que vocês vão conhecer e aos poucos, quem sabe, vocês vão ver que eu tinha razão. Então é um processo natural. E por isso que, inclusive, o Evangelho é muito rico, né? Porque ele é verdadeiro, ele não nos oferece vantagens. Pelo contrário, ele nos fala exatamente dos contratempos que nós teremos. Então, eu nunca encontrei, né, em tudo aquilo que eu conheci em termos de filosofia, de alguma coisa que fosse tão clara e tão verdadeira, nos oferecendo exatamente sacrifícios, lutas. E é por isso que qualquer criatura que adentre e permaneça por um bom tempo, ela raramente vai se desligar daquilo. A gente, quando vê os desertores do Espiritismo, aquelas criaturas que tiveram a oportunidade de realizar trabalhos maravilhosos, realmente é uma das incógnitas que nos toma, como que aquele elemento adentrou tanto no conhecimento da doutrina do Evangelho e conseguiu achar que tudo aquilo era um dos exemplos mais bonitos que eu vi foi o do Gasparetto. O Gasparetto, ele, numa determinada fase da sua vida, ele buscou uma outra alternativa. Mas ao final da vida, ali desencarnando por causa de um câncer, ele dá um depoimento, eu postei inclusive nas redes sociais, ele dá um depoimento fantástico. E aquilo eu achei assim de um conteúdo maravilhoso, porque ele relatava exatamente isso. Ele reconhecia que errou na sua maneira de interpretar e por haver se desviado do caminho da doutrina, mas ele estava indo em paz. E isso, sem sombra de dúvida, facilita o trabalho dos espíritos. né? Porque eles pura e simplesmente vão olhar para ele com uma alegria, dizer assim, poxa vida, nós não precisamos... Aprendeu. Nós não precisamos gastar nada de saliva, ele já chegou pronto. E é interessante que eu estou aqui fazendo uma reflexão em cima do Evangelho, essa é a proposta hoje, né? E essa reflexão, ela vai se somar a uma leitura do céu e inferno. E veja que nós começamos com um texto chamado, deixa eu lembrar o nome dele aqui, a árvore do Evangelho, a árvore divina, que é do livro Pontos e Contos, psicografia do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Irmão X. A árvore divina que ele está fazendo alegoria é o Evangelho. E aí nós pegamos esse outro texto, Testemunho, que é justamente deste que colhe os seus frutos do Evangelho e divide com as pessoas esse alimento. E ele faz isso com humildade, com simplicidade, e ele alimenta inclusive o cético, o que não acredita, o que não entende, porque ele trabalha dessa forma com o seu exemplo. E através deste exemplo, ele, sem fazer constrangimentos, vai levando essa luz que é o Evangelho, né? Ele vai levando em pequenos frutos, que às vezes alimenta a pessoa por meia hora, aquele, né? O alimento, vamos fazer uma alegoria com o alimento físico, né? Você come uma fruta, quanto tempo você está alimentado? Por pouco tempo, né? Você está alimentado ali por uma hora, duas horas, talvez. Daqui a pouco você tem que comer mais. Então, esse pomicultor aí, ele leva uma frutinha, entrega para você. Como que ela entra em você, né? Como, que vitamina que se absorve dela, né? E a atitude dele que deu a fruta. E querer saber de onde vem essa fruta. E querer conhecer essa árvore divina. Quando vai acontecer isso? Então, às vezes, na vida a gente percebe que tem pessoas que dão uma volta, vou usar o mesmo exemplo do Luiz aqui, o Gasparetto, por exemplo, dá uma volta para entender no final da vida que ele estava no lugar certo, mas ele precisou daquele desvio para se fortalecer naquilo. Então, a gente não deve também julgar aquele que não entende esse fruto, não entende dessa árvore divina. É uma atitude honesta, né? Honesta. É honesta, porque ele tá acha... em dúvida. É isso aí. Ele tem que se questionar, faz parte do processo de sabedoria. Kardec mandou jogar 10 verdades fora, né? Joga 10 verdades fora para não acreditar numa mentira. Então, ele faz isso. O Espiritismo, ele tem essa grande verdade. Você não é obrigado a engolir. Você tem que ter uma fé raciocinada. Você tem que pegar, ir lá, criticar. Eu vou contar dois exemplos para vocês. O Luiz começou no Espiritismo, duvidando do Espiritismo, e por isso ele foi estruturar o Vadimécum Espírita, porque ele queria achar uma mentira, uma incoerência. Ele falou, eu vou descobrir uma incoerência nisso aqui. Vou anotar para pegar. Vou anotar para pegar. E, ao contrário, o pegou. Alain, eu comparo como uma estaca. Quanto você mais bate, mais ela afunda e se fortalece. Não tem jeito. E eu nasci espírita, porque você sabe que os mais perturbados nascem no Espiritismo, porque daí para não ter chance de sair fora mesmo. Então eu nasci espírita, mas quando eu realmente entrei no Espiritismo, que eu tive essa liberdade com a minha família, apesar de ter nascido espírita, eu tive a oportunidade depois de ser espírita por minha escolha, não porque eu fui... Era filho de espírito. Não era, porque era filho de espírito, não foi obrigado a ser espírito. Quando eu entrei de verdade no Espiritismo, eu até na época falo assim, nossa, perdi tempo, podia estar aproveitando há mais tempo. Então, mas a gente precisa dar uma volta. E durante toda essa minha vida dentro do Espiritismo, também busquei outras áreas do conhecimento, não duvidando do Espiritismo, mas tentando ver de outros ângulos essa verdade do Evangelho. E hoje eu realmente não consigo pensar de outra forma. Então, quando nós lemos esse texto, e está lá já no Facebook para você poder reler, Testemunho, é isso que Deus espera de nós. Que e aliás, né, Alain, não existe milagre, né? O que Jesus veio... foi nos trazer o exemplo. Agora, a modificação, a transformação do mundo vai se tornar possível caso nós nos empenhemos no sentido de sermos um discípulo, como a lição diz. Se nós não fizermos isso, a coisa não vai acontecer. Não vai. Então, não existe transformação se você não abraçar aquela ideia com carinho e com esforço, né? As coisas só se transformam quando realmente a gente se convence de uma coisa, abraça e ajuda a implantar. Não tem mágica, não existe mágica. Então pode crer, você pode idealizar uma coisa maravilhosamente, mas você fica como espectador, não reclame porque aquilo não aconteceu. Você fez parte, né? Você foi omisso e não ajudou a implantar. Então não tem milagre. Não tem milagre. Bom, hoje para a gente inverter um pouco a ordem, porque eu gosto das coisas assim, né? Se for do jeito igualzinho que o Geraldo faz, não tem graça, né? Hoje nós vamos escutar música e eu agora estou chamando, né, de boa qualidade do meu amigo Luiz, porque eu estou vendo que a sintonia dele ficou fina, musical. E vamos ouvir, meu amigo André, e depois você fala para nós aí quem que é o compositor e quem é o intérprete, tá bom? Meus pensamentos tomam formas e viajo, vou pra onde Deus quiser. Videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Tô indo agora tomar banho de cascata. Quero adentrar nas matas aonde Oxóssi é o Deus. Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens, todas me dando passagem, perfumando o corpo meu. Preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Viagem dentro de mim foi tão linda. Vou voltar à realidade pra este mundo de Deus. Pois o meu eu, este tão desconhecido, jamais serei traído, pois este mundo sou eu. Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu. Preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu. Preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. sonho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Olha que música e que interpretação, né? Essa música, nós estávamos anotando aqui, é uma composição de Roberta Miranda, na interpretação de Jair Rodrigues, com a participação especial de Chitãozinho Chororó. Olha o nível musical brasileiro de composição e de interpretação, né? A gente... tem um país privilegiado nesse sentido. E que a gente possa levar sempre aqueles nossos queridos essa boa composição musical, esse bom nível da música popular brasileira que encontramos, e muito ainda. Vamos falar mais das coisas boas e reclamar menos das coisas que a gente não gosta. Porque a partir do momento que a gente reclama muito do que a gente não gosta, a gente faz propaganda dela, né? Então, vamos fazer como o Luiz está nos fazendo aí. Divulgando a boa música, com bons profissionais envolvidos, compositores inspirados, intérpretes inspirados da mesma forma. Muito bem. O livro base do nosso programa segue sempre em cima das obras básicas de Allan Kardec. Então, o livro base que nós estamos agora estudando é o livro Céu e Inferno. Estamos no capítulo 5 da segunda parte, e nesse capítulo 5 da segunda parte, Kardec nos traz uma série de depoimentos de suicidas, né? E vamos aqui, então, compartilhar com vocês essa conversa, né? Todo esse preâmbulo que estudamos a árvore do Evangelho tem uma sintonia com a reflexão de hoje. Porque o suicida que é evocado hoje é um ateu, né? E eu achei importante dar esse contraponto do Evangelho. Então nós escutamos assim, MJBD, que eu acho muito bacana, não está falando aqui o nome verdadeiro, era um homem instruído, mas em extremo saturado de ideias materialistas, não acreditando em Deus, nem na existência da alma. A pedido de um parente, foi evocado 2 anos depois de desencarnado na Sociedade Espírita de Paris. Nessa evocação, fez-se uma pergunta. Sofro, sou um réprobo. Então veja que ele estava falando que sofria e era um réprobo. E aí o pessoal que estava evocando fala assim: fomos levados a evocar-vos em nome de parentes que, como tais, desejam conhecer da vossa sorte. Podereis dizer-nos se esta nossa evocação vos é penosa ou agradável? É penosa. A vossa morte foi voluntária? Sim. O Espírito escreve com extrema dificuldade, nos diz Kardec. A letra é grossa, irregular, convulsa e quase ininteligível. Ao terminar a escrita, encoleriza-se, quebra o lápis e rasga o papel. Aí o evocador fala: tende calma, que nós todos pediremos a Deus por vós. Pega um outro lápis e fala: sou forçado a crer nesse Deus. Que motivo poderia ter-vos levado ao suicídio? O tédio de uma vida sem esperança. Esse sem esperança nós vamos comentar. E Kardec comenta: concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Procura-se então fugir-lhe a qualquer preço. Com o espiritismo, ao contrário, a esperança se fortalece porque o futuro se nos desdobra. O suicídio deixa de ser objetivo. uma vez reconhecido que apenas se isenta a gente do mal para arrostar com um mal 100 vezes pior. Eis porque o Espiritismo tem sequestrado muita gente a uma morte voluntária. Grandemente culpados são os que se esforçam por acreditar com sofismas científicos e a pretexto de uma falsa razão nessa ideia desesperadora, fonte de tantos crimes e males, de que tudo acaba com a vida. Esses serão responsáveis não só pelos próprios erros, como igualmente por todos os males a que os mesmos derem causa. E o evocador continua: quisestes escapar às vicissitudes da vida? Adiantastes alguma coisa? Sois agora mais feliz? Porque não existe o nada. Tende a bondade de nos descrever do melhor modo possível a vossa atual situação. Sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo quanto negava. Meu espírito está como num braseiro, horrivelmente atormentado. De onde provinham as vossas ideias materialistas de outrora? Em anterior encarnação, olha aqui, essa é uma informação doutrinária importante. A questão dos hábitos, dos padrões, né? Em anterior encarnação, eu fora mal, e por isso condenei-me na seguinte aos tormentos da incerteza. E assim foi que me suicidei. E Kardec aqui comenta: há todo um corolário de ideias. Muitas vezes nos perguntamos como pode haver materialistas quando, tendo eles passado pelo mundo espiritual, deveriam ter do mesmo a intuição. Ora, é precisamente essa intuição que é recusada a alguns espíritos que, conservando o orgulho, não se arrependeram das suas faltas. Para esses tais, a prova consiste na aquisição, durante a vida corporal e à custa do próprio raciocínio, da prova da existência de Deus e da vida futura que tem, por assim dizer, incessantemente sob os olhos. Muitas vezes, porém, a presunção de nada admitir acima de si os empolga e absorve. Assim sofrem eles a pena até que, domado orgulho, se rendem à evidência. Vamos comentar um pouco daqui, Luiz, porque continua esse diálogo, mas já tem muita coisa para falar. Muito material para a gente elaborar. É. Você veja a questão da responsabilidade, né, Alan? Uhum. A ideia de Deus, a doutrina espírita nos apresenta de uma forma muito clara, através de uma revelação. Revelação através de Moisés, né? Mas essa ideia, ela teve o seu mérito único de nos apresentar não um politeísmo, mas não a ideia de um Deus único, o Criador. Porém, as informações que essa revelação nos traz através dos homens nos apresenta um Deus vingativo, um Deus que tinha suas preferências, um Deus dos exércitos, né? Quer dizer, então, aquele Deus antropomórfico como a humanidade o concebeu. E aí, você raciocinando, qualquer ser com o mínimo de inteligência, ele refletindo sobre esse Deus que se nos apresentam, ele cai fora, né? Entende? Assim, que Deus é esse? Imagina você apresentar um Deus que, porque o seu povo foi contrariado, ele mata pessoas, mulheres, crianças, só porque ficou bravo, ficou chateado, porque tocaram no seu povo preferido. Então, uma ideia dessa, que não foi a ideia que Deus nos apresentou, mas os homens nos deixaram através dos seus escritos, ela revolta qualquer ser minimamente racional. Então, o plano divino continua nos trazendo a segunda revelação, que foi através de Jesus. E a própria revelação de Jesus já veio acompanhada com tudo aquilo que a gente conhece da história, em que aquele povo judeu que queria se libertar do jugo egípcio viu em Jesus um rei com poderes sobrenaturais para livrá-los e eliminar o seu inimigo maior, que era o Egito. Mas Jesus nos deixa essa mensagem divina de uma forma muito clara, muito nítida. Ela está toda contida no Evangelho. Então, da primeira revelação, nós temos lá os 10 mandamentos, que são incontestáveis e são passíveis de todo o exame, de toda a crítica, porque são perfeitos. E da segunda, nós temos o Evangelho, temos aí o Sermão da Montanha, que é uma mensagem maravilhosa. E aí, nos veio a terceira revelação, nos mostrando o mundo espiritual. Tudo isso foi um esforço do plano espiritual no sentido de nos trazer a informação. Agora, a informação, ela não entra na nossa cabeça como um passe de mágica onde a gente abre e coloca as coisas lá dentro. Ela tem que ser buscada. Busca e acharás. Está no próprio Evangelho. Então você observa que Jesus veio no seio da religião judaica, porque o plano realmente era o mais perfeito. Você divulga Jesus na religião judaica, que era uma estrutura toda pronta para isso, mas os dirigentes dessa religião não concordaram com o plano divino, porque o plano divino não contemplava nada em termos de poder, de riqueza. Ao contrário, né? Ao contrário. E a mesma coisa com relação ao espiritismo. A doutrina espírita foi trazida no seio das religiões, mas as religiões também não aceitaram, porque era toda simplicidade, não trazia nada sobre poder, sobre riqueza. A mensagem veio. Agora, aqueles que são responsáveis pela difusão dessa mensagem fizeram escolha. Muita gente deixou de conhecer o espiritismo por causa desses primeiros religiosos que não admitiram na sua filosofia o espiritismo. Então a responsabilidade desses que fizeram essa escolha é muito maior. E eles impingiram, né, nos seus seguidores a ideia do medo. Por quê? Você veja qual é a tática de alguém que quer fugir à verdade. Ela, com calúnia, com difamação, ela pinta a verdade com as piores cores possível. Então, as religiões, o que fizeram com o espiritismo? É o demônio. O medo é tanto, só para vocês terem uma ideia, eu dei um livro espírita para uma pessoa muito querida da família, e essa pessoa ficou com esse livro alguns anos. No dia que nós tivemos uma discordância, ela me devolveu aquele livro imediatamente. Aquilo lá estava queimando na mão. Então ali ela se desobrigava de ler aquilo. Por quê? É culpa dela? Tem uma parcela. Porque aceita que os religiosos comandem a sua crença. Não contesta, não examina, não raciocina em cima daquilo. E nós temos a responsabilidade de examinar tudo e reter o que é bom. Então não adianta vocês, por exemplo, dizer, não, porque o seu Luiz, o Alain, o Geraldo falaram lá na rádio. Não. A gente, e o que que a gente os conduz? A leitura. A informação está nas obras básicas. Conheçam as obras básicas. Depois de conhecer as obras básicas, avaliem se aquilo que o Luiz, o Alain, o Geraldo estão falando. E outra coisa, você vai ter muito mais condições de absorver o conhecimento. Então nós temos obrigação precípua de ir buscar a informação. Todo esse relato que esse espírito faz nada mais é do que a constatação que todo ateu vai chegar. Todo mundo espera o nada depois da morte. E quando a morte acontece, vem a pura realidade. E eu aqui não vou continuar as perguntas e respostas, que eles fazem uma segunda evocação. E E a resposta fica nesse mesmo nível, né? Ele revoltado de agora está vendo aquilo que ele falava não existir. Revoltado, né? Porque alguém lhe mostrou a verdade. Alguém mostrou a verdade. E aí ele, poxa vida, né? Eu acho que deve dar uma sensação assim de que tempo eu perdi, né? Mas enfim, é uma experiência. Por isso que a gente está aqui falando da árvore do evangelho. Mas vamos, né, aproveitar mais uma liçãozinha aí. Nós, às vezes, perdemos tempo enorme preocupados. E depois, quando o fato acontece, a gente perde um outro tempo enorme pós-ocupados. Então, é o sentimento de culpa. A partir do momento que você detecta uma verdade, meu amigo, abraça, segue em frente, porque agora não existe mais razão de você pensar diferente. Mas daí é difícil, né? Porque daí a pessoa, ela fala... É a bendita culpa. O orgulho, é, né? Orgulho. E a culpa, né? E aí, no final, né? Kardec, ele faz uma reflexão da resultante destas duas evocações. Que eu convido vocês a irem lá no Céu e Inferno. Tem na internet, se você quiser ler, de graça. No capítulo 5, na segunda parte, você vai encontrar o relato desse um ateu, chama, né? E no final, Kardec, então, ele faz o seguinte resultante. Não podeis imaginar, meu caro senhor, o grande benefício advindo da evocação de meu sogro e de meu tio. Porque eles evocam o tio também, né? O sogro é esse que nós lemos primeiro, e depois o tio na mesma linha de raciocínio. Reconhecemos-los perfeitamente. A letra do primeiro, sobretudo, é de uma analogia notável com a que ele tinha em vida, tanto mais quanto durante os últimos meses que conosco passou. Essa letra era sofreada e indecifrável. Aí se verificam a mesma forma de pernas da rúbrica e de certas letras. Quanto ao vocabulário e ao estilo, a semelhança é ainda mais frisante. Para nós, a analogia é completa. Apenas com maior conhecimento de Deus, da alma e da eternidade que ele tão formalmente negava outrora. Então, quer dizer, a família está dando aqui uma validade dessa comunicação, que era realmente esse o espírito que estava se comunicando. Deus será glorificado pela maior firmeza das nossas crenças no Espiritismo, e os nossos irmãos encarnados e desencarnados se tornarão melhores. A identidade desse irmão também não é menos evidente. Na mudança de ateu em crente, reconhecemos-lhes o caráter, o estilo, o contorno da frase. Uma palavra sobre todas nos despertou a atenção: panaceia, sua frase predileta a todo instante repetida. Mostrei essas duas comunicações a várias pessoas que não menos se admiraram de sua veracidade, mas os incrédulos, com as mesmas opiniões dos meus parentes, esses desejariam respostas ainda mais categóricas. Quer dizer, o meio que ele estava encarnado era um meio cético. Não era só ele que era cético, era um meio cético. E com todas essas provas e falas, ainda no meio deles, vários ainda desacreditavam daquilo. Me prova que é ele. Eu quero a impressão digital. Eu quero uma digital. Foto, impressão digital. filmaram ele escrever? É. Queriam, por exemplo, que MD, que é o tio, se referisse ao lugar em que foi enterrado, onde se afogou, como foi encontrado, etc. A fim de os convencer, não vos seria possível fazer nova evocação, perguntando onde e como se suicidou, quanto tempo esteve submergido, em que lugar acharam o cadáver. Quer dizer, perguntas, mas que só para confirmar. Agora, por outro lado, né? Quer dizer, é interessante aquele que conhece o Espiritismo, ao obter esse tipo de informação, faça alguns questionamentos. Exatamente, se preparando para contar ao cético, né? E aí eles continuam, né, pedindo essas coisas, né? E eles ficam com esse anseio dessas perguntas e tudo mais. E a isto acrescentarei, né, que a perturbação e sofrimentos que o assoberbam devem agravar-se com as investigações desse gênero, que correspondem perfeitamente a querer constranger um doente que mal pode pensar e falar, a historiar as minúcias da sua vida, faltando-se assim as considerações inspiradas pelo seu próprio estado. Então eu falo assim, vamos ter respeito. Vamos maneirar, né? Já dá para saber que é ele. Agora, se vocês querem prova, é para vocês, não para ele, né? Quanto ao objetivo por vós alegado, ficais certo de que tudo seria negativo. As provas de identidade fornecidas são bem mais valiosas, por isso que foram espontâneas, e não de antemão premeditadas. Então, quer dizer, você está vendo aí espontaneamente que é ele, né? Teve um caso, Alan, em Pirassununga, de um médico de Bauru, que ele se manifesta e opera o farmacêutico. Então, um caso longo. E ele convoca o filho dele, que é médico, e é um médico famoso hoje em São Paulo, para participar da reunião. E aí ele fala para o médium, se ele estiver relutante em acreditar que sou eu, fala isso para ele. E deu um detalhe lá que não é revelado no livro. Até hoje eu estou querendo saber o que, que é. Porque o médico falou, olha, nem que eu veja, eu não vou acreditar. Aí o médium falou para ele, olha, ele pediu que te falasse isso. Não, então marca a reunião que eu vou. É, às vezes era uma coisa, uma confidência entre eles. Exatamente. Né? E aí ele falou, agora não tem para onde eu ir, né? E aí ele arremata aqui falando que há pessoas a quem coisa alguma pode convencer. Esses poderiam ver o vosso parente com os próprios olhos e continuariam a supor-se vítimas de uma alucinação. Duas palavras ainda quanto ao pedido que me fizeste de promover essa evocação no mesmo dia do recebimento de vossa carta. As evocações não se fazem assim de momento. Os espíritos nem sempre correspondem ao nosso apelo. É preciso que queiram, e não só isso, mas que também possam fazê-lo. É preciso ainda que encontrem um médium que lhes convenha, com as aptidões especiais necessárias, e que esse médium esteja disponível em dado momento. É preciso, enfim, que o meio lhes seja simpático, etc. Pela concorrência dessas circunstâncias, nem sempre se pode responder, e importa muito conhecê-las quando se quer praticar com seriedade e segurança. Então, o que eu gostei muito dessas evocações, dessa parte do livro, é a percepção de que esse, eu acho isso importante, esse encarnado, ele pediu a prova de vir com essa dúvida. Ele pediu porque ele era um materialista e ele falou, não, eu preciso ter essa dúvida. Por quê? Ele entendia que era assim que ele poderia um dia se voltar ao Evangelho. E ainda assim, como ele veio com essa dúvida e ele não tinha esperança. Lembra que eu falei que a gente ia comentar sobre a esperança? A esperança não de esperar alguma coisa, mas de crer em alguma coisa. Falta-nos a esperança em Deus. A gente, Deus nos preocupa com a gente demais. E a gente pensa um pouquinho em Deus? Por exemplo, estamos às voltas aí com um vírus, né? Coronavírus aí, com toda a história que tem por trás dele, né? A gente acredita em Deus? Quem dá e tira a vida é Deus. Por que desse vírus? Por que desse vírus nesse momento da história? Esse vírus ele aparece na China, no meu entender, que é um país hoje que está sendo explorado de forma capitalista pelo mundo inteiro, através de um trabalho escravo. Como a mão de obra lá é muito carente, as pessoas trabalham por comida, aquilo não é um local que está se produzindo bem. E o mundo inteiro explora essa mão de obra escrava, tal qual explorou os escravos antigamente, para fazer os seus bens. E é tão interessante que dentro do Brasil mesmo a gente encontra um monte de gente comprando coisas diretamente de sites da China, contribuindo. E isso já aconteceu com o Japão, né? Lembra que o Japão era mão de obra barata? É. Até que o Japão daí, então, se galgou uma outra posição. Outra posição. E daí, aquilo, como em outros momentos, o capitalismo acaba explorando alguns de forma muito cruel. Hoje está na China com 1 bilhão de habitantes. Há de se fazer alguma coisa. E Deus está no comando das coisas, né? Nós tivemos aí, por exemplo, na década de 70, 80, o HIV. De forma muito assustadora, talvez até mais do que hoje assusta esse vírus novo. Até porque a sua letalidade era muito maior. Muito maior. E ele veio para conter uma prática sexual que estava extremamente solta, né? Não conteve 100%, mas... Deu uma refreada naquilo. Então existem movimentos que nós não entendemos. Mas se nós realmente acreditamos em Deus e na doutrina espírita, estamos encarnados sob os olhos de Deus e sob esse processo de evolução contínua. Por que do vírus agora? As pessoas vão se unir em torno desse desespero, as pessoas vão ter que se multiplicar em desenvolver vacinas, tratamentos, as pessoas vão ter que refrear um consumo, já está começando uns movimentos de não querer aglomeração, não querer isso, não querer aquilo. Olha quanto movimento e quanto pensamento vai proporcionar uma ação dessa. Então, o que parece, num primeiro momento, algo extremamente negativo, só o é porque nós não temos a visão completa dos acontecimentos. Existe um comando, né? Nós temos que acreditar nisso. É isso aí. Ou não? É isso aí. Né? Eu acho que não obrigatoriamente você tem que acreditar. Agora, se você duvida, vai buscar. Entendeu? Quer dizer, você diz assim, pera um pouquinho, eu não acredito em reencarnação. Tá bom. Deixa eu examinar o que existe em termos de reencarnação. E aí, através dos argumentos e das ideias que existem, você diz, meu, realmente, né, é uma coisa que não coaduna. É a ideia de um Deus que é justo com a ideia de uma vida única. É que Deus justo é esse que fez o André pobre e eu rico. Que Deus justo é esse que fez o André com corpo defeituoso e eu perfeito, maravilhoso. Então, quando você começa a recolher as informações que falam sobre aquilo, você vai desenvolvendo uma concepção e aí você chega, não, realmente eu acho que não tem outra saída, é isso mesmo. E é exatamente isso, a verdade... Ela chega, não tem jeito, é questão de tempo. Eu comento sempre que a única verdade que quando eu nasci era verdade e não mudou porque já era verdade é do pintinho que choca com 21 dias. Né? Há 73 anos que eu sei que o pintinho choca com 21 dias. E com todo esse progresso aí na avicultura, não inventaram nada que pudesse fazer. Imagina! Se a avicultura conseguisse fazer um pintinho em 10 dias, ia triplicar, mas não, por quê? Porque é a verdade. A verdade é aquele ponto-chave que, se encontrada, não muda mais. É uma lei. É uma lei natural. Então é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos buscar em tudo o âmago dessa lei natural. E quando a gente percebe, ou pelo menos aceita, esse Deus que gere, que está anterior a esta lei natural, né? Porque foi por ele criada, as coisas entram num ritmo, a gente entra num movimento a favor desses dos acontecimentos. A gente trabalha para harmonizar, não para desarmonizar. Então, veja, a pedido de um parente foi evocado um cético. Percebe-se na fala da família que a família toda era cética. Esse evocado, ele aparece ainda revoltado, mas já dando uma informação. Agora eu sou obrigado a acreditar. Porque, então, seus trouxas, não espera morrer para constatar uma coisa. Né, essa minha comunicação e... O Alan, você, isso aí aconteceu em 1868. O Chico cansou de dar mensagens psicografadas para mães que queriam morrer. Porque é o sentimento natural de uma mãe que perde um filho há 20, 21 anos. Eu contei aqui, vou repetir mais uma vez... Um casal de amigo meu foi a Uberaba e aí o menino havia falecido com 19 ou 20 anos aqui em Piracicaba. E aí ele se manifesta lá e diz que foi recebida no plano espiritual pela tia Ana. E o moço disse, eu nunca tive irmã com o nome de Ana. Isso aí é baboseira, o Chico não tá com nada. Aquela coisa de gente que duvida, de cético. E aí, voltando para Piracicaba, ele foi contar a historinha para a mãe. Já caçoando. Já caçoando, no caso. Aí a mãe disse assim, vocês nunca souberam disso. Mas a minha primeira filha, que nasceu morta, ia se chamar Ana. Olha. Depois de uma dessa, meu, você tem que dar com a cabeça na parede e dizer assim, meu Deus, como eu sou, como eu duvido. E não duvidar mais. E não duvidar mais, pelo menos isso, depois de um lance desse, parar de duvidar. Mas como é difícil, né? É difícil. É, porque a gente adota nessa vida comportamentos padrão, tal qual esse espírito fala. Você vê, Alan, por exemplo, você está comentando sobre essa gripe... É. Nós vamos ficar esperto e nós vamos adquirir um hábito por um tempo de lavar as mãos. Lavar as mãos. Passou a gripe, chegou o verão, a coisa acabou. De novo, a gente vai sentar na mesa sem lavar a mão, chegar em casa sem lavar a mão. É. Nós não nos habituamos com os bons hábitos. Não, nós temos dificuldade, nós demoramos muito para essa transformação. Muito bem, são 10 horas e 32, estamos no programa Visão Espírita, direto da nossa União Rádio Web, aqui em Piracicaba. Contamos sempre com a sua audiência, com a sua divulgação, com a sua propaganda do nosso trabalho. Somando a este estudo, trouxe eu o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, ele, em sua pergunta 960, dentro do capítulo 2 da quarta parte, na intuição das penas e gozos futuros, Kardec faz a seguinte pergunta: de onde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos na existência de penas e recompensas por vindouras? E os espíritos respondem: é sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade trazido ao homem pelo Espírito nele encarnado. Porque, sabei-o bem, não é debalde que uma voz interior vos fala. O vosso erro consiste em não lhes prestardes bastante atenção. Melhores vos tornaríeis se nisso pensasseis muito e muitas vezes. É, que coisa linda, né? E você vê, nós acabamos de falar em hábito, né? Se a gente tivesse uma gripe dessa cada 3 meses, nós mudávamos. Porque aí nós não questionaríamos mais nada e iríamos estar lavando as mãos. Aliás, diminuiríamos principalmente a possibilidade dessas gripes se espalharem, né? Se atingirem tanta gente. Mas todos nós já morremos inúmeras vezes. Inúmeras vezes todos nós morremos. Aí eu pergunto, se você já saiu da prisão, voltou para a prisão, saiu da prisão, voltou para a prisão, inúmeras vezes, o que que acontece que você, dentro da prisão, você não se apercebe logo que existe uma liberdade, que existe um plano espiritual? É justamente por isso que nós, quando no corpo material, nós estamos aprisionados pelas sensações materiais. Então, quando a gente reencarna e quer aproveitar comida, sexo, bebida, fofoca, paixões, realmente, essa intuição, ela quase não aflora. Ela aflora muito remotamente. Ela só vai aflorar e vai permitir a sua evolução quando você começa a crescer. Quando você começa a galgar níveis mais altos, ou seja, quando você começa a se despreender do mundo das sensações e passa a se apegar ao mundo moral. Aquelas sensações que não são obtidas pelo corpo físico, mas são obtidas pelo espírito desdobrado. Aí nós construímos o nosso processo evolutivo. Nós nos libertamos da matéria pelo exercício da elevação. O Evangelho, a doutrina espírita, nos foram outorgados para que a gente, através dessas ferramentas, aprenda a se libertar da matéria. E não lembro onde foi, mas eu li em algum lugar que dizia: a função do espírito é espiritualizar a matéria. Olha que interessante, né? Nessa afirmação, se a função do espírito é espiritualizar a matéria, nos mostra que a maior importância que nós deveríamos dar na encarnação é a espiritual, né? Porque a material, ela é ferramenta para a evolução do espírito só. Ela não serve para outra coisa. E a gente dá uma importância tremenda ao corpo físico. Tem gente hoje que faz dietas específicas porque é ligado a Deus. Tem gente que cuida da casa com toda uma preocupação porque é melhor, mas não cuida do espírito que está aí, que é o espírito imortal, que adota padrões de comportamento milenares para de verdade fazer uma transformação. Como a gente tem dificuldade com isso? Lembrando, né, Alan, que a matéria que nós conhecemos, essa matéria, como você colocou, que foi criada para nossa libertação, representa 5% da matéria do universo. Isso é mais interessante. Exatamente. E hoje a ciência nos mostra que essa matéria, ao olhar do observador, ela pode se comportar como partícula ou como onda. Já vira energia. Vira energia. Nós aglutinamos energia. Exatamente. Mas nós não somos essa matéria, né? É isso aí. E nós nos damos mais valor a esta matéria do que a energia. É a ilusão. E aí, olha a 961, Luiz. Olha que interessante. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? E os espíritos respondem: a dúvida nos céticos empedernidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. Quer coisa mais clara? Quer mais claro do que isso? Então você tem que se preparar para a morte. Você quer uma morte tranquila? Você quer tranquilidade? Resolva. Nós estamos com um problema na mão. A dúvida é nossa. Então vamos resolver. E a coisa melhor para resolver a dúvida é você questionar, você buscar. Vai buscar, vai questionar, vai pesquisar. Falávamos há poucas semanas atrás a respeito daquele neurologista americano, um cara famosíssimo, que ele escreveu um livro, não sei o que lá, Pedacinho do Céu, alguma coisa assim. Ele não acreditava naqueles processos de quase morte. Era um crítico fervoroso daquilo. Ele teve a experiência de quase morte. E foi realmente uma ferramenta fantástica, né? Deram corda para ele, diz assim: fala bastante, que é para você ficar bem conhecido como alguém que se opõe a isso. E aí, quando o cara chegou no auge da oposição, deram uma experiência para ele. Fizeram com que ele vivesse uma experiência de quase morte. Foi a maior propaganda daquela ideia. A partir do momento que ele descobriu, aí ficou todo mundo dizendo: pera um pouquinho, por que que ele mudou? Então isso é uma ferramenta fantástica. E quantos cientistas, como o Lombroso, vários outros, entraram numa reunião espírita de materialização para desmentir, para ver aquilo e constatar que era uma mentira. O próprio William Crookes, ele foi convocado pela Igreja Católica para assistir às reuniões espíritas e desmentir o espiritismo. E ele, que foi o maior cientista do século XIX na Inglaterra, ele na academia teve o peito de dizer: olha, eu constatei que o espiritismo é uma realidade. Como acadêmico, ele quase se ferrou. Se ele não tivesse já o lastro que tinha, ele praticamente seria destruído. Mas ele sustentou a experiência que ele vivenciou. E isso é para a vida toda. Isso aí você pode tomar como uma lei, como uma regra. Quem vivencia, aprende. Agora, quem escutou, permanece na dúvida. Então, vá e vivencie. O livro que o Luiz citou é Uma Prova do Céu e o médico é o Dr. Eben Alexander III. Então, só para a gente aqui manter o nosso papel de divulgadores das coisas corretamente. E Alan, você veja uma coisa interessante. Eu sou cético. Eu tenho que buscar esses caras céticos que se tornaram esperançosos. Você diz, pera um pouquinho, esse cara já foi cético, como eu sou. Deixa eu ver por que ele mudou o seu modo de entender. Que é esse o caminho. A gente busca o caminho daquele caminho que a gente quer percorrer. Existem, por exemplo, Carl Sagan, ele continuou cético. Né? Porque ele não encontrou o caminho, não encontrou a verdade. Mas não tem problema. Não, é um ritmo dele. Ele vai continuar vivo, Alan. Isso. Ele desencarnou, ele é, mas vai continuar vivo. Então ele vai chegar nessa conclusão mais cedo ou mais tarde. E detalhe, quando ele se entender com toda essa sua dúvida, ele vai se transformar num dos maiores divulgadores dessa nova verdade. Por quê? Porque ele teve dúvidas, ele teve suas incertezas e não tem problema. A hora que ele entender, ele vai ser um grande divulgador. É isso aí. Tá aí, igual Paulo de Tarso. E só para acabar essa partinha da intuição das penas igual aos futuros, vem a pergunta 962. Kardec, ele sempre tem muito bom senso nessas perguntas, né? A gente fala muito das respostas dos espíritos, mas falta um estudo sobre as perguntas que Kardec elaborou, né? Que intuição, né? As respostas foram em função das perguntas. Que pergunta. Que né? É Deus? Que é Deus? Que sensibilidade para fazer essa pergunta, né? Porque a gente, lógico, Kardec foi muito humilde e falou que o livro é dos espíritos, porque as respostas são dos espíritos. Mas e o trabalho de fazer as perguntas, né? Então, eu sempre enalteço muito as perguntas que Kardec fez. E ele faz na 962, como pode haver céticos uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Quer dizer, puxa vida, né? Como que ainda pode ter um cético, né? E os espíritos respondem assim, eles são em número muito menor do que se julga. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida, somente por orgulho. No momento da morte, porém, deixam de ser tão fanfarrões. Olha que resposta. E Kardec comenta, que eu acho que aí é o fechamento desse estudo nosso, assim, ó. A responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura. Dizem-nos a razão e a justiça, que na partilha da felicidade a que todos aspiram, não podem estar confundidos os bons e os maus. Não é possível que Deus queira que uns gozem sem trabalho de bens que outros só alcançam com esforço e perseverança. A ideia é que, mediante a sabedoria de suas leis, Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria a seus olhos, nem duvidar de que recebam algum dia um a recompensa, o castigo o outro, pelo bem ou pelo mal que tenham feito. Por isso é que o sentimento inato que temos da justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. Kardec é uma sabedoria, né? Ele não responde, ele coloca uma pergunta no ar, né? O que que você acha do que eu estou falando, né? Eu acredito, né? Ele faz você pensar, né? Pense, né? Porque se Deus é justo, e essa é a certeza que nós temos, por que que uns estão gozando agora enquanto são céticos, maus e materialistas, e porque outros que já são espiritualizados estão sofrendo no mundo encarnado de hoje. Quando nós olhamos para tudo isso com a visão espiritual, nós, não é que eu vou reafirmar isso, que muita gente confunde o cristão como gostar do sofrimento. Não, não é isso, não. Ninguém gosta de sofrer. Mas é de entender o sofrimento como ferramenta de transformação, como uma bendita oportunidade de mudança. E vamos raciociná-la sobre o que é o sofrimento, né? Você foi um cara que teve no exército, eu não tive essa felicidade, né? Eu tinha miopia, não me aceitaram, mas eu gostaria. Agora, quando você entrou no exército, você lembra, você foi para lá gordinho, meio molão, né? Devagar, porque você não estava acostumado. Aí veio aquele sargentão, te botou na linha, te fazia repetir aquilo lá diariamente. Quando você saiu do exército, só para você ter uma ideia, o meu filho, ele foi para a PE em Brasília, ele devia estar com 100 quilos. Ele voltou com 75. Finão, bonito, né? Por quê? Exatamente por causa da disciplina. E às vezes, e principalmente para todos nós, a disciplina é doída. Então, às vezes, a gente julga um sofrimento alguma coisa que nada mais é do que alguma coisa que está nos colocando no eixo. Você veja, isso é em qualquer área, Alain. Você na educação. Se você quiser crescer, se você quiser aprender, não tem mágica. Não adianta nada o professor fazer a coisa na sala de aula e você não fazer a sua lição em casa. Somente através da disciplina, na execução dos passos que tem que se dar, é que a gente chega a isso. Na questão da doença, nessa gripe, por que que algumas pessoas vão pegar gripe e outras não? Ninguém quer lavar a mão, né? Então, nós queremos ser indisciplinados e gozar de todas as vantagens. Não existe mágica, é uma coisa que a gente repete muito aqui. Nós temos que nos esforçarmos. O Bernardinho, naquela seleção de vôlei, chegou um ano lá que ele tinha disputado 17 títulos e tinha ganho 15. Por quê? Ele era um louco. Ele treinava aquela turma 9 horas por dia. Então não foi alguma coisa que caiu do céu. É alguma coisa que foi conquistada. O nosso país, se nós conseguirmos disciplinar tudo isso que fizeram ao longo de tantos anos aqui nesse país e conseguirmos ter responsabilidade, imagina o dinheiro no Brasil sendo canalizado para as coisas certas. Nós galgaremos posições maravilhosas. Por quê? Pelo esforço. Não adianta nada a gente continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Faz quantos anos que os três poderes estão buscando vantagens próprias? E é isso que nós estamos assistindo. Todo mundo pastando, todo mundo tendo dificuldade e um bocado de gente que construiu essas regalias está aí mamando de uma forma absurda. Nós temos que construir. Não existe nada que se faça sem um esforço de construção. Então, nós precisamos nos esforçar para isso. Eu lembro de uma ocasião, tinha 5 filhos. Como é que você vai educar 5 filhos se você não tiver pulso firme? E aí eu lembro que um amigo, numa festa da companhia, lá um casamento, alguma coisa, os filhos dele avançaram lá na mesa. E aí ele disse, ai, meus filhos só me envergonham. E eu falei para ele, até porque ele vivia me enchendo a paciência, porque achava que eu era muito rigoroso com os meus filhos. Eu falei, a educação se dá em casa. Você nunca vai educar filhos em festa. Em festas, eles vão repercutir aquilo que você vivenciou ao longo da sua existência. A mesma coisa ao ser humano. Se nós não nos esforçarmos, se nós não buscarmos, nós não vamos alcançar. Bom, e para a gente fechar o nosso programa, eu vou ler um último texto de Emmanuel do livro Fonte Viva. O número 117, ele fala assim, ó, possuímos o que damos. É mais bem-aventurado dar do que receber. Essa é uma frase de Paulo que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que em doação permanente se multiplique ao infinito. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo, e em verdade entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Isso aqui. Irradiamos o que temos. Que coisa mais linda! E realmente nós só vamos ter se a gente praticar. Sim. Você veja como é duro. Você está acostumado a o cara, né, bateu, levou. Você está acostumado com aquilo. Você praticou muitas vezes isso. Aí você aprende que não é assim, bateu, levou. Bateu, você tem que absorver, né? As primeiras, Deus o livre, me segura, porque eu tenho vontade de esganar o sujeito. E é um processo natural. Você aprendeu que não é assim. Agora, para você executar, é difícil, porque você está acostumado. O cara bateu, levou. Agora, você sabe que não é assim. Aí você, nos primeiros tempos, e somos isso em todas as áreas, em todas as nossas vicissitudes, nós somos assim. Se eu sou mentiroso e eu quero aprender a não mentir, Deus o livre, vai ser uma, né? Num centro espírita eu vou ser conhecidíssimo como mentiroso. Agora as pessoas no centro espírita não vão perceber que eu mentia 100 vezes e agora só estou mentindo 10. Mas como para eles é estranho mentir, aqueles 10 me fazem ser um mentiroso. Então nós temos que nos esforçarmos. Essa é a palavra certa. Nós falamos aqui várias vezes sobre o hábito. Nós precisamos nos habituar à prática do bem. Sem isso, nós não vamos realmente crescer, nós não vamos evoluir. Vocês vejam que o esforço de ascensão, de sublimação do espírito para as coisas espirituais é um esforço de libertação. Nós, quando vamos saindo da esfera da gravitação terrestre, nós vamos ter que aplicar os maiores esforços no sentido de sair dessa faixa gravitacional. E é isso que acontece com os nossos foguetes, por exemplo. Aquela cápsula, para ser enviada, ela precisa de uma nave para vencer essa gravidade terrestre. Assim é a nossa ascensão, a nossa sublimação como espíritos presos à matéria. E aí é que reside a frase de Paulo. É mais bem-aventurado dar do que receber, porque a colheita disso é no final. E que a gente possa refletir muito sobre o programa de hoje. Eu tinha feito essas leituras, fiz elas agora pela segunda vez. convido vocês a fazer uma terceira vez em casa e chegar nas suas conclusões, deixar o seu apontamento, seu comentário aqui para a gente. Como é importante refletir sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo. Dar aquilo que a gente pode dar. Dar atenção, talvez hoje seja um dos bens mais difíceis de se distribuir. As pessoas estão tão viciadas em ficar com a atenção em telinhas de computador que esquece de olhar nos olhos de quem está do lado, esquece de olhar para a pessoa que convive, esquece de olhar numa conversa, fica conversando. Não, eu estou escutando, viu? E olhando para a telinha de um celular. Vamos voltar a dar atenção, vamos voltar a conviver com as pessoas. É só assim que a gente pode exemplificar verdadeiramente a transformação que o Evangelho faz em nós. Bom, são 10 horas e 57 minutos, nosso programa está chegando ao fim. Luiz, meu amigo. E outra coisa, né, Alan? Nós só aprendemos isso fazendo. Então nós precisamos, num início, nos esforçarmos. Porque a vontade que a gente tem é outra, é ficar olhando na telinha. E se daqui a pouco fica todo mundo da vontade, o silêncio reina na sala e está todo mundo olhando na telinha. Agora, nós não temos o hábito de dar a atenção. Então vamos nos esforçar. Vamos dar, dê atenção, atenção, atenção. Até que isso se torne um hábito. Você faça isso de forma natural. É isso. É esse exatamente o trabalho de transformação. Amanhã nós estaremos lá em São Pedro, nós vamos no Bezerra de Menezes, em São Pedro. E na quarta-feira nós estaremos na Seara Espírita Renascer. Que Jesus nos abençoe sempre e nós agradecemos por mais essa oportunidade que tivemos de ficar aqui essa hora e meia refletindo sobre as coisas do Evangelho. É aquilo que a gente repete. Aqui eu estou repetindo, estou fixando conhecimentos. E agora na vida diária a gente vai para a prática. E não se esmorecer quando a gente se flagra fazendo aquilo que a gente sabe que não é para fazer. Sem culpa, mas com a consciência de que na próxima tem que acertar. Que Jesus nos abençoe e um grande abraço a todos. Uma ótima semana a todos. André, um abraço. Geraldo, onde você estiver, um abraço. E todos vocês que nos acompanharam, um grande abraço. Que Deus sempre continue nos abençoando. Uma ótima semana a todos vocês. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.